Victor 050 na Mari, gol no 882. Bom dia, Guardião 07. Guardião 07, precisa. Decolou da 17, ingressou agora o litoral, está com proa do farol de Itapuã, vai prosseguir na linha do litoral até o farol da Barra. Gente, Guardião 07, mantenha 500 pés, condições visuais, ajuste no 0 ou no 4. Delta Lima, controle. Aguardar mais alguns dois minutos. Devido à aeronave da Trip que decolou à frente, ok? Gente, está 3304. Solo Salvador. É 312 autorizado, chama ataque. Lima Delta Lima vai prosseguir em condições visuais para Ilhéus no través de Itacaré. Vai chamar o controle Ilhéus na frequência 1201 e a frequência está livre. Pan 3304, livre decolagem da 10, vento é 090 graus com uma dúzia de nós. Iniciando o Pan 3304. Azul 4299, a Lima tem 10. Controle Salvador, Trip 5221. Prossiga. A senhora autoriza após a posição arbor voar direto conquista? Água. Vai 3304, decolou ao Zuno 6, controle 1935, bom voo, bom dia, agradeço a espera, paciente. Ok, 1935, não seja por isso. Boa Páscoa. Controle Salvador, bom dia, TAN 3304. TAN 3304, bom dia, contato radar, tudo para nível de voo 380, saída ARPO. 380 na árvore, 3304. Trip 5221, após árvore, direto Vitória da Conquista. Após árvore, direto Conquista, Trip 5221. Azul 4099, está livre decolagem da 10, o vento é 090 graus com uma dezena de nós. Decolagem com azul 4099, obrigado. E aí, pessoal? Tio Romeu Oscar, Morro de São Paulo, no meu peso autorizado. Decola da 10, corrigindo, decola da 17 direita no axé. Controle 11935, transponder 0153. Ok, para metade da torre 26. O Kilo Romeo Oscar está livre acionamento, chame táxi. Controle, o azul 4299 decolou, está cruzando 1500 para 360. Azul 4299, mude código para 5066 e aguarde contato radar. 5066, aguardando contato, o azul 4299. Oito, desce para 2000 pés, ajuste no 04, autorizado ILS, reporta estabilizado. 2014 vai reportar estabilizado, gol no 888. Táxi, seu Chanel 6312, está com POB de 139, 2 horas e 11, alternando Natal. Metrismo 2, táxi autorizado, Pátio 1, Índia Alfa, ponte Xera da 90, Torre, no 8612. O Chanel 6312 autorizado táxi, ponto de espera pista 10, pátio Índia Alfa. Chanel 6312, ponto de espera 108614. Solo é de 5811, docente da Juliette. Autorização Guarulhos, na escuta, 360. 581, autorizado Guarulhos, 360, Apesul 21, Trive, Posto de Caldas. Decola da 10, primeira curva direita na árvore, transição eleva. Controle 11935, transponder 5121. Ok, autorizou conforme 360, 13 Posto, Capiteiro 10, 1935. 5121 no transporte, por gentileza, só a saída, eu não consegui copiar. Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após Elefa. 1-288. 260-288, obrigado. Elefa, Eco, Lima, Eco, Fox, Alfa. Elefa, sim. Arbor, transição, Elefa, vai depois. Tchau, Bravo, puxa, pega essa Papa Romeu, confirma? autorizado, uma latina meu pé, recorda 17, primeira curva à direita. Machê, controle 1935, transponder 0117. Ó, Felipe Alveia. Metax com torre, 1-1-8-6-2. Meu último chamou a torre? Dado, 3-1-0. Decola da pista 1-0, primeira curva esquerda, 1, transição frote, controle 1-1-9-5, transponde-se 1-2-0. Pista 1-0, pronto. Oxané 6312, autorizado alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0 mais, quem negar 1-0 no 4. Autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, chamé 6312. Gente, guardião 07507. Pega falamento. Quilo Quebec Serra, copia? Quilo Quebec Serra, autorizado em São Paulo, no meu peso, decolada 1-7, primeira curva direita no axé. Controle 1-1-9-3-5, transponder 0-1-2-3. Era no ponto de espera, chama a torre novamente para ingresso no 1-7. 28. 260-288, bom, Recife, 3304. Complete a aproximação final, chame torre 1-1-8-6. É 286, 988. Confirma, intenção de acionar? O Quilo Quebec Serra autorizado acionamento chama o táxi. 8, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. Vento 1 centena 9 nós. Nossa escuta 988. 6312, decolada aos 26, controle 119 decimal 35. 1935, Xané 6312, boa. Ô, solo é 589, eu sou 4, pushback de elemento. Autorizado, chama táxi. Autorizado, essa coisa não. Tomador, bom dia, Xané 6312, decolou na sua escuta no perfil da PUCA, São Aracaju. Xané 6312, contato radar, sua para nível de voo 350, saída da PUCA. Saindo na saída da PUCA, Xané 6312. Do 4299, chame Centro Recife, 1251. Primária, 1-3325, alterno, 1-251, azul 4299. Controle autoriza da presente direto Aracaju, Poxané 6312. O Chanel 6312, aguarde coordenação com o céu. Obrigado. Mike, aquilo mantém ponto esperado no 7. Oxané 6312, não autorizado pelo Centro Recife, mantém a saída. Mantendo a saída, Oxané 6312. Uno 888, solo 28, livra a pista pela direita, 1219. 219, 988. Sim, de mantém a posição, o tráfego da TAN já puxou no pátio, tem que guardar. Afirmativo, assim que o tráfego da TAN iniciar o táxi, parte 3 autorizado. Contato radar. Desça para nível de voo 050 na chegada Mari. 050 na chegada Mari, voo 93. Afirmo, prossiga. Autorizado. Gol 1888, solo 121, decimal 9. Solo, gol 1888, livrou, bom dia. 1888, Alfa, reportagem Juliette. Alfa, reportagem Juliette, 1888. Tem ponto de espera. Chame para o regresso, frequência livre. Taxa autorizada 3859, vai seguindo o Boeing da WebJet. Taxa autorizado, Pátio 1 no Inter e Alfa, foi de espera da 1-0 Torre, 1-186, altímetro 1-0 no 4. 1-0 no 4, autorizado, Pátio, segue o WebJet. O Mike Eco Kilo, visual com o tráfego que acabou de decolar da 1-7. O Mike Eco Kilo autorizado a decolagem pista 1-7, vento 1-0 graus, 9-9, que negar 1-0 no 4, mantendo separação visual com o mesmo. Vento e 13, 1-13, APLV, 3 horas, mais 53 minutos, alterno Galeão. 9581, taxa direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 1-0 Torre, 1-862, altímetro 1-0 no 4. Por favor. Espera, 2-18-4, 18-6, vai de 5-8-9. Da Juliette, gol 888. Autorizado ingresso 1-7 a linha e mantém cabeceira 1-7, pelo que eu quero. Para ingressar no Pátio 1. Assim que ingressar, autorizado, Juliette 03. Positivo, vai dar passagem na aeronave da TAM, do Pátio 3, ingressa Pátio 1, posição 3, 1-8-8-8. Decimal minha. 1-9-8-6, Juliette. Torre Salvador é o Papatango, Victorinho de Juliette. Victorinho de Juliette, continue... correção, autorizada aproximação 1-7, a porta final 3 milhas 1-7, o Victorinho de Juliette. Autorizada aproximação 1-7, a porta final 3 milhas 1-7. Torre, o Mike Acoquilo, uma sobremodulação, poderia repetir? Mike Acoquilo, decolado aos 3-2, controle 1-9, decimal 3-5. 32, controle 19935, gente. Chame Centro Recife 12545, alterno 12685. 12545, alterno 12685, Juliana 312. Controle, Mike Eco Kilo. Mike Eco Kilo, 1 no meu pé, direto Manati. Kilo. Leste Sierra Tango, prossiga. Mike Eco Kilo, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 2 milhas, passando 1 no meu pé para 2.500 pés. Autorizado a decolagem pista no 7, vento 1 graus, 10 nós, QNH 1094, informo helicóptero na linha do litoral sul, mantendo 1000 pés, o quilo que vai que ser. Serra decolada aos 34, controle 199.35. Jornal 3534, obrigado. Final 3 milhas, Victor India Juliette. Victor India Juliette, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Victor India Juliette. Continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Victor India Juliette. Guia 1 no meu pé, corredor aqui, reportando farol da barra. Autorizaria 2.500 na proa de morro? Autorizado, 2.500 pés na proa de Morro de São Paulo. Obrigado, senhor. Três, oito, cinco, nove, ali, mantém pistão no zero. Copia B. No pátio da 5. Confirme. Sim, só na metade, com torre no 9 e meia. Charlie Serra, autorizado táxi até o ponto esperadão no 7. Reporta para ingresso, Charlie, Charlie Serra. Objeto 5811, contato radar, vou para nível de voo 360 na saída Arbor. 360, Arbor, 5811. Juliette. Pouso no 7, Juliette. Geraldo Farol da Barra, o Kilo Romeo Oscar. Gente, Kilo Romeo Oscar. Reporte para descida visual com local de pouso. Tá 3859, mantém alinhado, pistão no zero, um minuto. E Charlie Serra mantém ponto esperado no 7. Vitor India Juliette, solo aos 37, confirme pátio com esse destino. O Victor India Juliette, autorizado backtrack, reporta livrando a pistão no 7, até estacionar a frequência livre. Mike Gente, gol 1982, desça para 4 mil pés, ajuste 10 no 4. Eu informo o tráfego na sua posição de 2 horas, 11 milhas, rumo oeste, mantendo 2.500 pés. Tá, sim, descendo para 4 mil, 10 no 4, gol 1982, sente o tráfego. Charlie, Charlie, você é autorizado, ingresso pistão 7, reporta alinhado e pronto para decolagem. Dan 3859, decolado aos 39, controle 199, direção ao 35. 1935, 3859. Controle de Salvador, Dan 3859, bom dia, passa 1500. Dan 3859, bom dia, contato radar, se voltar em nível de voo 380, saída da EA Leda, da presente voo Leda. Obrigado, direto Leda, 380, 3859. Desce para 2 mil pés, ajuste 10 no 4, autorizado ILS, X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. CX, descendo para 2 mil pés, autorizado ILS, X-Ray da pista 10, gol 1992. O último que chamou a torre. Charlie, Charlie, Serra, mantém ponto de espera da correção. Mantém alinhado pistão no 7. Mantém posição pistão no 7. Charlie, Charlie, Serra. Papa Romeu, Charlie, Charlie, Serra, desconsidere autorizar a decolagem pistão no 7. Vento 1.00 graus, 8 nós. Vai que é com quilo, frequência livre. Da 991, táxi autorizado via Fátio 1, no Índia Alfa, ponte espera da 90, torre, 1862, altimetro 90, no 4. 9.35. Webjet 5811, chame centro Recife, 1260, alterno 1288. 260-288, 589, bom dia. Bom dia, papai, meu Charlie Terra. Charlie Terra, não recebo nem seu modo Charlie, nem seu modo Alfa. Cheque seu transporte. No 982, estabilizado no ILS. Gol no 982, complete a aproximação, chame a torre 1-1-8-9-6. 100-106, vai. Papai Romeu, Charlie, Charlie Serra, mantenha 1 no mil pés, corredor até ajuste 1-0-1-4, reporte para fora da barra. Serra, reporte para lá. Papai, você recebe agora? Afirmo.